No início da tarde de sexta-feira, durante uma operação realizada no posto de fiscalização Bom Jesus, em Medianeira, mais 12,4 kg de maconha não chegaram ao destino. É mais uma etapa da Operação Fronteira Blindada, desenvolvida pela Receita, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e outras forças de segurança em ações conjuntas. A apreensão foi realizada por volta de 13 horas de sexta-feira, quando da abordagem a um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu Cruz Alta. Com a ajuda de cães de faro da Receita Federal, a equipe localizou a droga dentro de uma mala que se encontrava no bagageiro do coletivo. A droga pertencia a um adolescente de 16 anos. O adolescente e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Medianeira para a apuração do flagrante delito. Ainda na sexta-feira, durante trabalho de deslacração e vistoria de ônibus apreendido, foi realizada a apreensão de mais entorpecentes. O ônibus de turismo foi detido quinta-feira, quando 8 quilos de maconha acondicionados dentro de caixas de brinquedos foram localizados por ocasião da vistoria. O proprietário da bagagem foi identificado e sua identidade fornecida à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, órgão responsável pela abertura de um inquérito contra o proprietário da droga, que deverá responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. O material ilícito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal também. Já o material contrabandeado permanece à disposição da Receita Federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.